cama para comer gelado ou para comer sopa, também dá. É um lindo chapéu. Ah, isso não vai aumentar o meu poder. Pessoalmente não me agrada nada vendedores de gruta a gruta, mas aqui o meu pascão é apreciador dessa gente. Pratinho para a comida. Tridente, força! Maravilha, Majestade! Temos de trabalhar, Majestade! Amanhã é um dia especial, por isso é melhor despachar tudo hoje. Ah, sim, é o dia do pai. O único dia do ano em que posso descansar. E também recebo sempre muitos presentes. Sim. Oh, desculpa, Traquina. O dever chama-me. Ah, não faz mal, Majestade. Eu cá me arranjo. Sabe o que é que vão dar ao pai no dia do pai? Este ano vou dar-lhe uma prenda especial. Eu sei que o pai vai adorar a minha prenda. E tu, o que é que compraste? Comprei o costume. Ele gosta sempre do que eu lhe dou, por isso que eu vou dar lhe outra coisa. Ai, aposto que ele vai gostar imenso da minha prenda. Eu não conto a ninguém o que é que lhe vou dar no dia do pai. Adoro surpresas. Traquina! Alguém tem de falar com aquele miúdo! Sim, alguém que ele respeite. Pai, então não podemos ser nós. Este dental é especial para dentes fortes. Não há dentes que resistam a este material. Não, Flounder. Este ano vou dar ao papá uma coisa muito especial. É, também eu. Estou farto de dar ao meu aquece-barbatanas. Sim, senhora, que está a prenda ideal para o dia do pai. Especialmente se o vosso pai tiver barba. Yep, é uma máquina de barbear de dentes múltiplos. Dá cabo de qualquer barba. Para lá com isso, vais para vender! Ei! Traquina! Viemos comprar a prenda do dia do pai. E tu, Traquina? Oh, desculpa. Eu sei que sou órfão. E depois? Mas olha, Traquina, o papá considera-te um filho. Porquê é que tu não lhe dás uma prenda do dia do pai? Ei, mas que grande ideia! E que tal uma caneta Lula? O rei Tritão pode usá-la para assinar a papelada. Não gostavas de ser a única miúda do teu banco de areia a ter uma concha destas? Obrigada, mas o papá já tem centenas de conchas na sua coleção. Ele é o rei dos mares, verdusco. Uma prenda para o rei, é? Talvez estejam interessados nas lendárias conchas luminosas da Tubarulândia. Tubarulândia? Conchas que brilham no escuro, como a lua quando brilha na superfície do oceano. Ah, o papá não tem nada assim. Olha, eu também não tenho. Mas posso vender-te um mapa para Tubarulândia. Tubarulândia? Mas que ótima ideia. Mas tu não ouviste? A Enguia disse Tubarulândia. Logo é uma terra com tubarões. Vlámio, não te preocupes. Não há tubarões na Tubarulândia. É, eu posso ser pequeno, mas não sou estúpido. Ah, tem calma, Flounder. Podem contar com a minha proteção. A minha coragem vai impressionar o rei. Olha lá, porquê que não é Algolândia ou Inguiolândia? Se não há lá tubarões, porquê que se chama Tubarulândia? Oh? É por isso que lhe chamam Tubarulândia. Já calculava. O último a chegar é um peixe de viveiro. Conchas luminosas devem estar nas grutas. Ah, vai ser a melhor prenda do dia do pai de sempre. Ah, parece um sonho. Mas o melhor é que não há tubarões. Ariel! Flounder! Depressa! Para ali! Aqui ele não nos apanha. Ah! Eu salvo-vos! Não, Traquina! Chama o papá! E depressa! Velocidade de emergência! Oh, chega por hoje. Ah, majestade, ser rei não é algo doce. Acho que lhe fazia bem ir para a piscina de água quente. É uma ótima ideia, Sebastião. Faz-me sentir um rei no vinho em folha. Faz-me sentir uma sopa de marisco. Rei Tritão! Sebastião! Onde é que está, Rei Tritão? Ah, não há nada como uma boa massagem. É, majestade, as termas são ótimas para relaxar. O que é que eu faço? O tridente. É claro! O rei ia fazer o mesmo. Estamos feitos! Vai desabar! Ficou sem rochas? Preferia que ficasse sem tentáculos. Ah! Ah! consegue ser mais teimoso do que o papá. Atira-me por mim, Ariel. Acertaste! Oh, ei! Ariel! Oh. Desculpa, Flounder. Só espero chegar a tempo. Algum problema, rapaz? Tenho de salvar a Ariel e o Flounder. Estão encurralados na Tubarolândia por um povo gigante. Ei, ei! Eu ajudo-te a salvar os teus amigos. A sério? Ei, a culpa foi minha. Fui eu que vendi o mapa à pobre miúda. Anda, rapaz, eu tenho uma ideia. A ferramenta necessária está... aqui. Ei, mas... solta-me! Foi o melhor negócio que eu já fiz. Como será que isto dispara? Vês? Só o rei sabe como funciona. É sério? E o que é que vias fazer com ele? Piscar palmetas? Eu conheço uma pessoa capaz de pôr este tridente a funcionar. Uau! Vou salvar-vos. Tu vais salvar-nos? Onde está o papá? Antes que eu volte! Espera! Ariel, onde é que tu vais? Vou dar ao papá a melhor prenda do dia do pai que ele já teve. Ao meu pai vou dar um aquece-barbatanas. Quando consegui soltar-me, o Mori tinha desaparecido. E o tridente também. Bolas, o rei vai ficar danado contigo. Não me digas nada. Não te preocupes, Traquina. Vamos encontrar o tridente, esteja ele onde estiver. Eu sou uma enguia e acabei de sentir que não quero ser elétrica. Boa decisão, Mori. Com a tua ajuda, tenho o mundo a meus pés. E o que é que me dás em troca? Que tal a tua vida? É uma boa ideia. Aquele manto é um grande patife. Eu devia era... Oh? Hey! Desta vez tu é que foste apanhado, Mori. Leva-nos até ao tridente. Vá! Nem pensar, está com o terrível manta. E eu nunca mais me vou aproximar do covil daquela terrível criatura. se posso vender-vos um mapa. Não te preocupes, Traquina. As coisas vão melhorar. Está ali! Mas sabes, também podem piorar. Como é que vamos passar pelo Bobby? Tive uma ideia. O Traquina sente-se mal por causa do tridente. Mas levou-o para nos salvar. Acho que o papá vai perceber. Se o recuperar. Os caruchos não resistem ao peixe-balão. Vejam. Lindo caroço. Anda cá, Bobby. Olha o que eu tenho para ti. Vá, busca, Parvo. Agora vou comandar os mares. Com o tridente do Tritão, vão todos rastejar a meus pés. Ou pode ser que os ponha a rebolar, se me apetecer. Temos de fazer com que largue o tridente. Que ótima ideia! Como? Luminosa. Deve ser da estúpida da enguia. Mas como é que veio aqui parar? Vá lá, vá lá, larga isso. Sim. Traquina, não. Borracho este peixe como se fosse uma esponja. Ai, é? Tridente? Fogo! Não! Onde é que está o Flounder? Apanhar o tridente. O tridente faz mais do que lançar raios, mas só nas mãos do rei. Porquê é que estão todos a olhar para mim? O que é que eu fiz agora? Bolas. Ele vai ficar bem. Au! Majestade, desculpe ter levado o tridente. Eu podia ter magoado o Flounder. A culpa foi toda minha. Não se pode deixar uma coisa tão poderosa por aí. Prometo que a partir de hoje vou ter mais cuidado. A partir de hoje, temos todos de ter mais cuidado. Feliz dia do pai, pai. Oh, polimento para a coroa. Obrigado, Adela. Estava mesmo a precisar. Feliz dia do pai, papá. Mas onde é que tu foste encontrar uma concha tão rara? O Traquina também tem uma coisa para ti, papá. Feliz dia do pai. Uma caneta Lula. É, não, obrigado, Traquina. Apesar de eu não ser mesmo o teu pai, é claro que para mim tu já fazes parte da família, filho. Vê-se logo que ele é nosso irmão. Está sempre pronto a pregar partidas. Sebastião, traz-me qualquer coisa para eu assinar com a minha nova caneta Lula. Espere. O dia oficial em honra da caranguejada. Tome, majestade. Ups. Desculpe. Disse muito bem, majestade. A partir de hoje temos todos de ter mais cuidado. Thank you.